no 1-3-3-3 decolou de Salvador aos 1-5, chame controle em 119-8, uma boa tarde. Boa tarde, até a próxima. Até a próxima. 193, cheque trem, pouso livre no zero, cabeceira deslocada no 1.200 metros, vento de 120 com 10 nós. Baixa travada de repouso na 1-0, cabeceira deslocada, tá 3193. Afirmativo. Controle, boa tarde. O Gol 1-3-3-3, decolar 2.000, gole gonzo. Gol 1-3-3-3, contato radar, sobe 380, serviço de vigilância. 380-1-3-3-3. Charlie Delta, Control, Papago, Mike, Charlie Alpha, establish on localized good. Mike, Charlie Alpha, contact tower 118.6. 118.6, Charlie Alpha. O Júlio Quebec Kilo está pronto para iniciar lançamento. Nível lançamento, Quebec Kilo, reporte descida. Hello. Request right base leg to run the runway 17. Roger, Mike Charlie Alpha, report overhead, Cimber. Wind 110 degrees, 08 knots, Mike Charlie Alpha. Report overhead, Cimber, Mike Charlie Alpha. Para a descida, o Juliette Quebec Kilo. Descida Quebec Kilo, reporte 035. Kilo. Zona 92, no solo, zona 7, libere na cabeceira oposta e chame solo 1209. 209 na cabeceira oposta, 3193. Autorizado via Alfa, reporte antes daquilo. Via Alfa, reporte antes daquilo, 3193. Solo, OTAN 3192 para o OTAN, se nossa autonomia de 3 horas e 5, POB 112, alternando Aracaju. Taxi via Índia, Alfa, antes da Delta, mantenha a posição e chame 118.6 para ingresso e decolagem. Via Índia e Alfa, antes da Delta, 118.6 para ingresso e decolagem, OTAN 3192. Quilo, segurança livre. Ah, de Cimbra, request our flight plan change to landing runway 17. Cheated at 190, report to short front runway 17, land gear down with the lock, the Mike Charlie Alpha. We report on short final now with the land gear down and lock and Mike Charlie Alpha. Over Salvador, off Salvador, that's... Salvador, Oscar, Oscar, Juliette. Oscar, Oscar, Juliette, prossiga. Somente a portadora, Juliette, prossiga. Oscar, Juliette, para a Torre Salvador, confirme. Oscar, Juliette. Oscar, Oscar, Juliette, tá me ouvindo? Estou recebendo, prossiga, Oscar, Oscar, Juliette. Como recebe? Sim, confirma o vento. O vento no momento é de 110 graus com 10 nós, Oscar, Oscar, Juliette. Sim, após a passagem externa, vamos cancelar visual circular para o 97, ok? Ok, então, número 2, tráfego número 1 circulando para 17, vai ingressar na tá de base para a final. Seu tráfego será o número 2 para o 97. Reporte visual com o mesmo, é o Xingu que está à sua frente. Ok, já temos o Xingu avistado, ok? Então, entendido, plano modificado aos 2-0, inicia a curva esquerda para interceptar uma final da pista no 7 com o número 2 para pouso, Oscar, Oscar, Juliette. Ok, Oscar, Juliette. Mike, Charlie Alpha, on short final, let it gear down rocket. Clear to land runway 17120 degrees, 10 knots, back Charlie Alpha. Clear to land, Charlie Alpha. Oscar, Oscar Juliette, giro base, reporte na final da 17, Oscar, Oscar Juliette. Começam 288, alternam 3325. 288, 3325, gol no 333, boa tarde. Boa tarde. Chama Centro Recife, frequência 1288, alterno 3325. 288, 3325, 35489. Me táxi. Espera a Charlie Alpha on the ground, that's 2-2, leave runway the first line and tax until company with Mike Charlie Alpha. Charlie Alpha. Escosca Juliette, checa trem de pouso, vento de 120 com 8 nós. Rebaixo e travado, Oscar Juliette. Livre pouso, pistão 7, Oscar, Oscar, Juliette. Juliette. Oi, Salvador, muito boa tarde, Altan. 3192, está na Delta, pronto. Autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, 110 graus, 10 nós, TAM 3192. Livre, aliás, decolar a pista 1-0, TAM 3192. 48, boa tarde, a sua identificação, chegada Mari, desce via, ajuste 1011. Mari, via, 1011, 1042. Oscar Juliette, Solos 24, qual o estacionamento? 4-5, livre táxi até lá, boa tarde. Sul 4064, identifique, desça via Mari, ajuste 1011. Via Mari, 1011, 4064. Decolou os 25, chama o controle em 119-8, 3192. 19-8, boa tarde. 192, contato radar, sobe para o nível 330, vigilante. 330, 392. Salvador, Utah 3566, POB 153, temos 2 horas de autonomia, nosso alternado Maceió. Não, desculpe, retire. Mando 153. Afirmo. Autorizado táxi via Juliette, Alfa e Delta. Antes da Delta, mantenha a posição e chame 118.6 para ingresso e decolagem. Juliette, Alfa e Delta. Antes do ingresso, chama a torre. O senhor cumpriu a informação antes? Afirmo, você fala a nós. Está com 1.200 de local da cabeceira. Boa tarde, autorizado a alinhar e decolar, o vento de 110 graus, 8 nós, 3566. Nível alinhamento e decolagem da cabeceira deslocada da 10, 3566. 2, Centro Recife, 12685, alterno 2545. 2685, 2545, boa tarde. Boa tarde. Azul 40, minha parte pequena de esquerda, é aproximadamente 5 milhas, em função do centro na rua do Cerrado de Cerrado, Centro Azul 4062. Aqui 4064 e tomará a voz do Cerrado 368. Confere 4064. Cuidado 4000. Desça para 2500 pés, azul 4064. Ajuste no 019. 2500 milhões, obrigado. Meia decolada aos 33, chame controle em 119.8, tá, boa tarde. 119.8, muito obrigado, bom domingo, tá, 3566. Obrigado. Papa Tango de Brasil. Whisky Bravo Zulu, prossiga. Estacionado na barca, municipal de transporte, seu porto seguro, solicitado, toque. Autorizado, já estacionado, autorizado o táxi, autorizado para porto seguro no 085. Decola da pista 17 com curva direita no corredor axé. Controle 119.8, torre 1186, acione 5422, Whisky Bravo Zulu. 648, torre 18.6. 8, 19.35, torre 18.6, acione 5422, Whisky Bravo Zulu. Qual o pátio confirmando, Zulu? Chame agora a torre para ingresso e decolagem, Whisky Bravo Zulu. Atualmente. 48. Bolo autorizado, pista capitão deslocada, 648. Bravo Zulu, boa. Acionado na mata, 3 a bola para o táxi, ingresso no 7. Está autorizado o táxi, reporte para ingresso no 7. Whisky Zulu Bravo, Whisky Bravo Zulu. Quem chama para ingresso, Zulu? 1839. Tchê. Tá 3566, vou em Aracaju. Aracaju, obrigado. Prossiga. Eu coloco na cruz, na sessão para o lançamento da TV, o primeiro. Chega Quebec Kilo, sobe para 050, só para o lançamento. Com a pista VIFA, estabilizado 4064 da Azul. Do 4064, complete final, torre no noite decimal 6. Boa noite decimal 6, obrigado. Boa tarde, até mais. Flávia. Torre, Whisky Bravo Zulu para ingresso no 7. Autorizado a alinhar e manter no 7, Whisky Bravo Zulu. Ali mantém, Zulu. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4064, com a pista VIFA, visual. Continua a aproximação número 2 para pouso, reporte vertical de Simbra, o vento uma centena 89, azul 4064. Obrigado, vai reportar Simbra 4064. Número 48, pouso livre 10, uma centena com 110 graus com 89 no 648. 545. 5285 até 2545, obrigado, bom domingo, 2566. Até mais. Bravo Zulu, vento de uma centena com 8 nós, autorizado a decolagem em pista no 7, Whisky Bravo Zulu. Número 648, solo aos 38, libere a direita, chame solo no 219. Direito 219, 648. Whisky Bravo Zulu decolado aos 39, chama agora o controle em 119.8. 19.8, bom domingo Zulu. Somente. Alfa e Juliette para o portão número 3. Alfa Juliette para 03, bom no 648. Whisky Bravo Zulu sobe 085, condições visuais. Informe para a Porto Seguro. Se autorizada, presente ao Pro Porto Seguro, 215 é ideal. Gente, voe para Porto Seguro, 085, condições visuais, Bravo Zulu. Na proa direta, Zulu. 3154, acionei a identificação dessa via chegada a Mari, ajuste no 019. Via Mari com 11, precisa se possível GPS a partir de Itapa? Gente, após Itapa, tem a Vitor 366, final do GPS. Muito obrigado. Quatro no Solos 43, libere na oposta, chame Solo 219. 219, Aurifrão, obrigado, até mais. Até mais. Via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Previsto gate 9. Gente, vai. Previsto gate 9, vai prosseguindo em frente, reporta na Juliette. O Juliette quebra aqui, que ele está pronto para o primeiro lançamento. Cruzado, Kilo. Errou. Uniforme 3193, aguarde Galeão, altímetro 1011. Cadê aquilo? Prossegue na